Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Transe, de regresso à antena da Radar, já sabem, a primeira parte, meia hora, é conduzida por Ricardo Mariano. A segunda e última metade do Em Transe é realizada e apresentada pelo Ricardo Carvalho. Começamos com Bing and Ruth, um ensemble minimalista norte-americano. As composições são da responsabilidade de David Moore, que pediu a colaboração de alguns estudantes da Escola de Música Nova-Iorquina New School, de Bing and Ruth e do disco Tomorrow Was the Golden Age. Abrimos a emissão de hoje com Reflector. Boa noite, bem-vindos. Começámos com as notas encantatórias ao piano de Bing & Ruth e com o tema Reflector e logo a seguir o minimalismo impactante de Antonyms, projeto de Gauss, liderado por Ian Hazeldine, a recordação para Like Rumors of Hushed Thunder, 301,210 e continuamos nas mesmas paisagens com Brian Eno, recordação para o disco de 2010, Small Craft on a Milk Sea. Para este disco, Eno convocou John Hopkins e Leo Abrahams, dois músicos mais novos, mas muito competentes da nova cena ambiente eletrónica inglesa, de Small Craft on a Milk Sea. Continuamos com Invisible. Thank you. altura de fecharmos estes 30 minutos iniciais do Em Transe. Lá em cima um disco novo, por aqui. Chama-se Twin Cities, o projeto de Fletcher McDermott. Ele que trocou as guitarras e o baixo e o pós-rock por uma música ambiente feita de viola e violoncelo. Chama-se Memoirs to Dust. Passou por aqui Gentle Melody e, a terminar, Lush Hill. A ideia de Scott Morgan, canadiano, anda há 15 anos a oferecer-nos música em nome próprio. Ele que já foi o baterista dos Destroyer, do último Sea Island, Angel of Lull. Passamos o testemunho ao Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. Abrimos a segunda parte da emissão de hoje de Em Transe com uma parceria entre o guitarrista australiano Tim Catlin e o holandês que parece estar em todo lado, Rutger Zuiderveld. Aqui, enquanto o seu alter ego habitual, Machine Fabric. À semelhança de Snowstorm, que ouvimos aqui há um par de semanas em Worlds, o processo de elaboração sonora parte da guitarra de Catlin. Ele já de si um experimentalista, para depois toda uma manipulação da responsabilidade de Zuiderveld. Agora espaço para mais uma dupla, desta feita constituída pela guitarra fortemente processada de Marcia Bassett e pelas notas sustenidas do violino de Samara Lubelski, que em conjunto geram fabulosos drones. a segunda parte desta emissão de Em Trans, a contar então com Tim Catlin e Machine Fabric. Ainda outra dupla, Marcia Bassett e Samara Lubelski. Depois passagem para os trabalhos de Godspeed You Black Emperor e Noveler, com Asunder Sweet and Other Distress e Fantastic Planet, respectivamente. E terminamos por hoje como começamos esta segunda parte, com a guitarra de Tim Catlin e a magia de Machine Fabric. Alinhamentos e podcasts disponíveis a partir de radiotrans.blogspot.com. Podem também seguir o programa através das redes sociais em facebook.com/radiotrans ou ainda twitter.com/entrans. Entrans volta para a semana, na próxima terça-feira, a partir de 1 da manhã, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho, aqui à Radar. Boa noite.